todo bom desse lado, cá estamos então. Bem, sei, uma manhã de chuva, cá estamos. Mas é assim a vida e tem que ser assim uma pessoa. Temos que aceitar, são momentos de outono e é assim, não é? Claro. Então este programa pode então ser partilhado com vocês. Vocês também podem participar neste programa e dar então vida à boa música portuguesa. Eu passo as minhas e vocês passam as suas e por que não? Hoje de manhã não há convidado, porque é assim, como vocês sabem, vimos de iniciar com um novo material, a nova mesa de trabalho, e vamos começando desde já a familiarizar com o trabalho, com o material, e depois somente começarei novamente com os convidados, talvez para a semana que vem. Tudo bem desse lado? Está ótimo, é o que se quer. Vamos então a isto, vamos à música e à boa disposição, e claro que voltamos a ouvir A Cura com Sentir Saudade, uma lindíssima música que todos guardamos em, na nossa mente, na nossa cabeça, porque isto, foi isto que trouxemos de férias, não é assim? Claro que não é. É mesmo esta lindíssima música que nós muito gostamos, mas daqui um bocadinho já volto a passar. Vocês, do outro lado, que querem então participar neste programa, podem fazer através do telefone 1023844300, através das redes sociais também há a possibilidade, no meu Facebook, no Facebook da Rádio, Rádio Arc-en-Ciel, ou então através do meu Facebook, mas também, e por que não, passar por cá ao 266 Oi de Fogo, eu já suis là. Vous accueillir. Émission de radio de musical. On se retrouve bien avec de la bonne musique portugaise, brésilienne, un petit peu de tout. Hein? Ça vous va ce matin? Eh bien, très bien. Eh bien, c'est parti. Je sais, c'est pas habituel que je parle en français, mais je sais que on m'écoute de l'autre côté en français. Donc ce matin, je dois faire un effort de vous parler un petit peu en français. Je sais que normalement ce programme est dédié uniquement à la musique portugaise, mais effectivement, à part un petit partage des deux musiques qui sont magnifiques. Donc effectivement, on va continuer en bonne musique portugaise. On voit un petit peu des deux. On y va à la belle musique portugaise. Et oui, ce matin, c'est ce que je disais. Donc pas d'invités, mais vous êtes mes invités de l'autre côté, et ben oui, en ce samedi 28 octobre, il est 9h12 et on y va vers une excellente matinée de musique en ma compagnie, bien sûr, de Radio Arc-en-Ciel. J'attends juste que la musique cool se termine pour que je démarre sur une nouvelle. Et oui, parce que j'ai arrêté la musique en cours et ça ne se fait pas. Ben oui, je sais bien. Mais il fallait que je vous dise bonjour, il fallait que je parle un petit peu avec vous. Et bientôt, donc on redémarre sur cool. Toda a gente é livre para sentir saudade.

saber se o de embalar.

claro que havemos de nos salvar e temos que nos salvar. De seguida vamos ficar com Maria Joana, lindíssima, sim senhora. Nuno Ribeiro, Calema, Marisa, tinha que ser, claro. Para vocês, hoje de manhã, está tudo bem desse lado, bem sei, está cinzento, está chuva, está... Precisamos dela, sim senhora. É importante termos esta chuvinha que ainda não tínhamos há muito tempo. Vamos a isto e vamos à música. Do norte direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa, tanto quanto nós voávamos, debaixo dos monções. A francesinha já não tem picante, isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vão aguentar o tempo que vou cá ficar. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena.

paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Su vida está mejor ahora sin él. Sabe que su cadera no le falla. No necesita a nadie para estar bien. Ella no falla, ella no falla. Baile, tú quieres baile, yo estoy para darle, así como ves. Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga, así como ves. Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir. And it goes like this. Un, dos, tres, avanza. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Musicazinha muito diferente, Rosália Despachate. E de seguida vamos ficar um pouco até o Alentejo. Estávamos ali para os lados do Brasil, mas agora vamos então até ao Alentejo, ou passar na Ribeirinha. O que é que se deixa passar na Ribeirinha? Digam-me lá. Molhei o pé? Não sei. Vamos lá ver o que é que se passou ali então. Música alentejana então, ao passar na Ribeirinha. Está tudo bem desse lado? Está mesmo? Vocês estão bem? É o que conta, sim senhor. E vamos a isto, à boa, à excelente música portuguesa e no 96.2 FM. Claro que sim. Então, através do nosso site. Música. Ribeirinha pôs um pé, mulher.

que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, font la gamelle ce matin. Eh oui, il faut vous réveiller. Bah oui, je trouvais que vous étiez un petit peu endormi. Petit message spécial, Anne-Sophie. Eh oui, j'ai pas oublié. Je parlais un petit peu en français, effectivement. Oui, je recommencerai à parler un petit peu en français entre les deux. Oui, c'est un programme en portugais, mais effectivement, je veux passer les deux langues. Un petit bonjour, eh oui, les collègues. Continuamos na boa música portuguesa. Estávamos com o Pipas Farruco e de seguida ficamos com Pedro Mafama. Preço certo. Hey. Queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais, e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo, e há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo.

Amsterdam, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num copo vaza, pisar a terra em brasa, que a noite já. Vim em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, suja a memória e raiz, ninguém sai de onde em paz. Quero ir para casa, embarcar num copo d'água, pisar a terra em brasa, que a noite já arriva. Quero voltar para os braços da minha mãe. Braços da minha mãe. La FM en couleur. De seguida vamos até ao Rancho de Macieira de Lixa, Laranja Limão. Um beijinho muito especial para o Sr. António Bessa de Carvalho, que está sempre ao nosso lado e umas mensagens vêm agradáveis, que ele então fica ao nosso lado. É muito importante que eles nos sigam, que estejam sempre ao nosso lado e que estejam sempre a ouvir a nossa rádio. Mesmo em Portugal, em Macieira de Lixa. Um beijinho especial. Thank you.

tradição do meu Portugal. Ouvi se arranjo uma namorada lá na festa de Arraial, que seja bem animada, bem querida e cordial. Eu quero ver muita alegria na Romaria. Eu quero ver, eu quero ver todos cantando a mesma melodia. É nessa festa tão linda de Romaria e de Arraial que sei que nunca se finda a tradição do meu Portugal. Tradição do meu Portugal. Porque se arranjo uma namorada lá na festa de Arraial, que seja bem animada, bem querida e cordial. Eu quero ver muita alegria na Romaria. Eu quero ver todos cantando a mesma festa tão linda de Romaria e de Arraial, que sei que nunca se finda a tradição do meu Portugal. Alguém se arranja uma namorada lá na festa de Arraial, que seja bem animada, bem querida e cordial. Eu quero ver todos cantando a mesma melodia. Eu quero ver muita alegria na Romaria. Eu quero ver todos.

trafica. Menina, entra e dança na roda, faz gostar. Só alegria, amores no ar, não vais parar. A energia vai contaminar, vai salpicar. Vai salpicar. Acho que desta vez já é boa. Sim, senhora, estava cá a trabalhar, mas temos o nosso técnico que está a fazer os seus ensaios da casa dele. Ai, ai, ai. Pois, fiquei sem pio. Desde já, temos que agradecer um grand merci à Manu Carvalho, notre technicien de Radio Arc-en-Ciel, qui s'est improvisé, hein, parce que c'est un amateur bénévole qui s'est improvisé technicien radio, mais effectivement, à force de faire des essais, effectivement, on passe à côté d'autres petites choses. Mais effectivement, ça marche et c'est ce qui compte. Mais bon, j'ai parlé un petit peu pour rien. Donc, je vous disais, n'hésitez pas à regarder si vous êtes à jour de votre cotisation pour le 18 novembre, car bien sûr tous les adhérents de Radio Arc-en-Ciel rentrent avec un prix préférentiel de 8 € au lieu de 10 € de toutes les autres personnes. Regardez si vous êtes à jour de votre cotisation, car c'est important. Et en même temps, effectivement, n'oubliez pas, donc le 18 novembre, Rouge-Gauche, c'est quoi Rouge-Gauche? C'est danser tous ensemble et que les professionnels, effectivement, qui savent danser le folklore, effectivement, qui nous apprennent à danser en plein milieu de la salle de Montition. Plusieurs personnes, plusieurs groupes de rouges que vont être présents. Donc c'est une tradition du nord du Portugal. Pour ceux qui connaissent effectivement Ponte de Barca, Ponte de Lima, Viana do Castelo et tout ça. Donc c'est une tradition de chez nous et que j'aimerais bien que vous sachiez le faire et vous verrez qu'on s'amuse à plein feu. Ok, on s'inscrit, on réserve ses tables aussi au 0238 43 48 00 ou sinon vous appelez aussi notre secrétaire qui est là tous les jours et peut vous donner plein d'infos. Musica, eh oui, hey, vamos a isto.

Por velhinho, ai, não puder subir a sei sempre a curtir. A saudade são tantas que não dá para fingir. Festas, rumarias, toda a gente a sorrir. Noites sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. Bitoque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Trios é castiço, cabelo para vira, vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora vira, mexe a bunda, ora vira, mexe a bunda sem parar. De agosto? Non, c'est le samedi 18 novembre à la salle de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc. Radio Arc-en-Ciel fête son anniversaire avec une soirée rouge gauche. Inscris ton groupe et remporte le panier garni. À partir de 20h30, rouge gauche, suivi du bal, soirée dansante avec Johnny Ivarzia, puis le grand ou Mike de Gaeta, ou Rey de la concertine, fera son show. Entrée 10€. Adhérent, 8€ pour celui qui est à jour de sa cotisation. Gratuit pour les moins de 10 ans. Buvette et restauration rapide sur place. Bifanche, sandwich, moelle, gésier et gâteau. Le samedi 18 novembre à la salle de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc. Venez nombreux et souhaitez un bon anniversaire à notre belle radio. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et oui, souhaiter un bon anniversaire à notre radio. Effectivement, notre radio qui va fêter ses 37 ans. Et oui, ses 37 ans le 18 novembre. Déjà un grand merci et un bravo à tous les à tous ceux qui ont pu mettre ça en œuvre, tous ceux qui ont créé la radio, à tous ceux qui ont fait partie de la radio, à tous ceux. C'est un anniversaire pour beaucoup de monde parce que c'est l'anniversaire de l'association, mais aussi l'anniversaire de tous ceux qui ont œuvré pour que Radio Arc-en-Ciel continue à émettre. Ça, c'est très important. N'oubliez pas avoir l'autorisation d'émettre, avoir cette autorisation de la CROM qui nous donne l'autorisation de pouvoir émettre sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, très important. En tout cas, un bravo à eux, un bravo à tous ceux qui ont œuvré pour ça, à un conseil d'administration, aux animateurs, aux fondateurs, aux bénévoles et à tous ces gens-là. pour ça, on doit être beaucoup le 18 novembre, car le 18 novembre, effectivement, on fête les 37 ans de Radio Arc-en-Ciel. Os 37 anos de Radio Arc-en-Ciel, é muito importante que sejamos todos, portanto, tanto a comunidade portuguesa, os descendentes, os imigrantes, todos eles que fizeram, que fazem parte da rádio, que sejam o Conselho de Administração, os animadores, quem deu o ser a esta rádio um dia, é importante que lá nos encontremos todos. Fica marcado, comecem já a apontar então, 18 de novembro, a partir das 20h30. Claro, às 20h30, porque é que vocês também podem podem também comer alguma coisinha, petiscar, sim senhora, naquele dia onde vocês podem então petiscar uma boa bifana. Ei, o rei da bifana lá estará presente, muitas boas coisas, muitas coisinhas, claro que sim, um momento agradável para esquecer estes momentos difíceis da vida que a vida já nos traz, não é assim? Claro que sim. Tudo bom para vocês, então não se esqueçam, 18 de novembro estar lá presente, o sócio apenas 8 euros, claro que sim, damos sempre uma possibilidade com que o nosso sócio venha sempre mais baratinho, claro que sim, importante, claro também, e depois aquele que construiu o seu grupo de rusgas, também um momento bom, porque entra gratuitamente com o seu nome, tem que criar o seu grupo de rusgas, avisar através do mail da nossa rádio, que é arconciel.iota@gmail.com. Tu envoies un mail à la radio et effectivement tu inscris ton groupe de rusgas et tu rentres gratuitement avec ton groupe de 10 personnes et on gagne un panier garni. Quoi de mieux? Hey, dites-moi. Pas mal, non? Vamos à música? É para isso que estamos aqui hoje. Sim, senhora. Música e da boa, claro, é portuguesa. Conhecer o meio. Olha, cantador, vira um pouco à tua esquerda, grande festa e com tradição, Nossa Senhora da Peneda. Olha, cantador, se levas a concertina, vai também a vais resistir, não vais resistir. Entrega-te lá, não sejas tão má, não sejas tão má. Cara de anjo só, de mim não tens dó, de mim não tens dó. Mas se um dia te entregas, já não me das negas, já não me das negas. A Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Gente como a nossa e através deste Jorge Ferreira que vai estar cá connosco em abril, não se esqueçam. Em fevereiro está o nosso grande amigo Zé Amaro, em abril, claro, é longe, mas temos que começar a prever, 18 de novembro, o Mike da Gaita e todos eles. E é assim que é a vida que nós gostamos, musical, caramba, para alegrar as nossas vidas, claro que é.